maluca, que dança maluca, que dança maluca, que dança maluca, vai, chacoalha na lata, chacoalha na bunda, chacoalha na lata, chacoalha na bunda, chacoalha na lata, chacoalha na bunda, chacoalha na lata, chacoalha na bunda. Nega! Te amo, muita gente sabe. Já dei prova em forma de buquê. Quem olhar pra mim não vê maldade. Maldade só na hora do prazer. E daí se você é gostosa? Se você sobe e desce na festa? Se você tá virando tequila, não me interessa. Sabe por quê? Eu não te largo. Cê faz gostoso e ainda põe leite condensado. Sabe por quê? Você não me deixa. É que eu misturo romance com safadeza. Sabe por quê? Eu não te largo. Cê faz gostoso e ainda põe leite condensado. Sabe por quê? Cê não me deixa. É que eu misturo romance com safadeza. Vai me beijar, pede eu passo. A gente balançando o quarto. Vai me beijar, pede eu faço, a gente balançando quatro. Anitta! Vai, safadão, vai, safadão! E que eu te amo, muita gente sabe. Eu já dei prova em forma de buquê. Quem olhar pra mim não vê maldade. Maldade só na hora do prazer. E daí se você é gostosa? Se você sobe e desce na festa? Se você tá virando tequila, não me interessa. Sabe por quê? Eu não te largo. Cê faz gostoso e ainda põe leite condensado. Sabe por quê? Você não me deixa. É que eu misturo romance com safadeza. Sabe por quê? Eu não te largo. Cê faz gostoso e ainda põe leite condensado. Sabe por quê? Você não me deixa. É que eu misturo romance com safadeza. Vai me beijar, pede eu faço. A gente balançando o quarto. Então vai me beijar, pede eu faço. A gente balançando o quarto. Vai me beijar, pede eu faço. A gente balançando o quarto. Vai me beijar, pede eu faço. A gente balançando o quarto. Vai, safadão, vai, safadão. Anitta! Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Mega Fã, o arrasador do Pará. É, Luazinha estilizada. Isso aqui já tá na boca da galera. Saudades passeias. Cego de amor. 24 horas de exclusividade, eu tava perdido, um soldado ferido. Os meus amigos me ligavam e eu não atendia, e a rotina acabando com meu dia a dia. Tá difícil viver assim, essa vidinha de casal não dá pra mim. Adeus DR, adeus chegar cedo, joguei fora a algema de dedo. A balada me chamou, deu saudade dos parceiros. Levanta o copo e brinda, quem nasceu pra ser solteiro. A balada me chamou, deu saudade dos parceiros. Levanta o copo e brinda, quem nasceu pra ser solteiro. Repertório novo no Safadão, música do meu amigo Luazinha estilizada. Amigos me ligavam e eu não atendia, e a rotina acabando com meu dia a dia. Tá difícil viver assim, essa vidinha de casal não dá pra mim. Adeus DR, adeus chega cedo, adeus. Joguei fora a algema de dedo. A balada me chamou, deu saudade dos parceiros. E levanto o copo e brinda, quem nasceu pra ser solteiro. A balada me chamou,

meu cavalo é estranho, meu chapéu é estranho, minha bota é estranha, a minha roupa é estranha, minha saída é estranha, minha carreira é estranha, minha puxada é estranha, e o boi vai rolar. Cara, que diferente não, estranho, e toda maquejada eu ganho. Diferente não, estranho, e toda maquejada eu. Meu paredão é estranho, o médio é estranho, o grave é estranho e deixa estourar. O volume é estranho, minha namorada é estranha, todo final de semana ela deixa eu farrar. Diferente não, estranho, e toda maquejada eu ganho. Diferente não, estranho, e toda maquejada eu ganho. Ai, puxa o fone, Berguinho. Meu paredão é estranho, o médio é estranho, o grave é estranho, deixa estourar. O volume é estranho, minha namorada é estranha, e todo final de semana ela deixa eu farrar. E diferente não, estranho, e toda maquejada eu ganho. Diferente não, estranho, e toda maquejada eu ganho. Diferente não. Estranho. Me dê, papai! Mega Tufão. Dá-lhe Mega Tufão. Mega Tufão. É Zé Neto e Cristiano. Jeitinho diferente, hein? Acústica. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. A falta de você, bebida, não ameniza. Tô tentando apagar fogo com gasolina. É Mega Tufão. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde ela errou. Ela errou quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou. O erro dela é não ser você. Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase, é tipo de volta daqui até Marte. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, e ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Se Deus fez outra de você, decorando a casa dele, e ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Ela tentou

com você. Só uma noite de amor, nada mais. Mega Tufão. Mega Tufão. Você pede o meu amor, e o que fazer não sei. Não, menina, quando eu conheci você, talvez seja confusão, ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer, não sei, não sei. Eu sei, se não entende o que aconteceu, a menina não se acresceu. Não consigo gostar de um outro alguém. Tufão. Não vou.